965, desça para 1925, desça para 2 mil pés. Autorizada final, repórter habilitado localizador. Ok, para 2 mil, avisado o localizador. TAM 3145, desça até 4 mil pés. Quem negar, no 0195. Delta na escuta. Afirmativa. Você está 20 milhas de Salvador, mantém assim condições visuais e frequência para coordenação. Trip 5627, Voijama, após Jama, Aracaju. Papá, Romeu, Hotel, Escação, Guixame, Centro, Recife, frequência 126, desceu ao zero. Trip 5627. Gente. Então, 3145, desça até 3 mil pés, quem negar, no 0 no 5. TAM 3145, reduz a velocidade para 2009. 2009, TAM 3145. Trip 5627, senta, autoriza, vá direto a Aracajó. Obrigado. No 05, voe direto Itape, desça até 4 mil pés. Quem negar, no 0 no 5. Gol 1075. É, para 4 mil, são só com a proa do 075. Proa de Itape. Onde o Itape, já presente, poderia manter a proa para evitar a formação de apoio no Itape? Gente, gol 1075. Contar na bola, Itape, no 075, que é proa. Trip 5627, chame centro Recife. 125 decimal 45, alternando na 26 decimal 85. 2545, 2685, obrigado, boa tarde. Então, Índia Juliette, prossiga. Vitor, Índia Juliette, mantenha-se em condições de usuários, 1500 pés, que é legal, no 095, reporte Paripa. 1925, chame torre, 1816. 1816, obrigado, passou espera. Tango, Bravo, Alfa, após conforme a rota do plano de voo, a subida será da El, Leda, Bride, curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5434 é o código, 198 é o controle. 31145, desça para 2 mil pés, autorizado assinado, procedimento ILS Exo e repórter avisado localizador. Está 3145, desça 2 mil, na 095 está autorizado ILS Exo e repórter localizador. 3145, reduz a velocidade para 1709. 1709, reduzindo, já 3145. 1075, desço até 3 mil pés, que é legal no 015. 3107, está autorizado com fins, nível de voo 360, via Pedro no 6. A subida da El, Leda, Bridge, com primeira curva direita após a decolagem. 5460 é o código, 198 é o controle. 3360, seleção de Lula 0, circulante da El, Leda, Bridge. 5460, 1928, controle está confirmado. Após 3170, Pedro Lula 6, afirmativo, correto, 3297, chama para pushback acionamento. Quem chamou para pushback acionamento foi o 6327? Está autorizado, chama para início táxi. Salve, Salvador, boa tarde, o R10-7-7-9, informação, tá? 360, bom dia. Agora a forma, informação atualizada é o uniforme. Pós a cópia, discute por favor a uniforme. Está autorizado o plano para confins, nível de voo 360, via Pêndulo 16. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. 5456 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Autorizado 360 para confins, após a 190, curva direita da El, Leda, Bridge. A senhora 5456 e eu. 1752, 2 mil pés. 2 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 Senhor Índia Juliette, voe direto à rotatória, reporte na rotatória ou visão com copo. Rotatória, reporte na rotatória, visão com copo, Victor Índia Juliette. Vou consultar aqui a carta e te passo a informação em mais alguns minutos. Consultar aqui nosso colega, só um minutinho, que essa posição também é nova aqui pra gente. É, só pra informação, a gente tem aqui antes do Lu 16 até 20. Tá ok. Em 5 minutinhos eu já te passo a informação. Salvador é um 925, boa tarde, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Zero, perto de 120 graus com 9 nós. Silver Paul, zona 0, tá? 3, zona 4. Proa 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao localizador. 1755, informa que está seguindo o tráfego da companhia a 11 horas, 14 milhas, passando 3 mil pés para 2 mil pés. Horizonte, Dotba. Na terminal, setor nordeste da terminal, E é um fixo mesmo na Peninsula no meio, ok? Ela está correta. Após ali a posição bridge, na rota, na entrada lá da terminal. Positivo. A gente tem aqui até que já é o procedimento está para continuar de serviço. Positivo, vamos conferir depois a posição da está só para curso, só guardando aqui. Ok. 1-1-1-3-6-6. 1-1-1-3-6-6. 1-1-1-3-6-6. 1-1-1-3-6-6. 1-1-1-3-6-6. 1-1-1-3-6-6. 1-1-1-3-6-6. 1-1-1-3-6-6. 1-1-1-3-6-6. 1-1-1-3-6-6. Autoriza a importar para o Vitor 87? Confirme. Autoriza a importar para o Vitor 87? Negativo, Vitor 87. Tem tráfego já um Boeing da Gol, que está na janela no final da 1-0, a 3 milhas do marcador externo. Gente, Vitor 87. Para o localizador esquerda, 145, reporte estabilizado. 0-4-5, com braço habilitado. 1-0-7-5 estabilizado. 0-7-5 estabilizou. 0-7-5, com a estimação, chame torre, 1-1-8-6-6. 2-6, graças, 0-7-5. 1-7-5-5, desça para 2 meu pés, autorizada final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Esquerda, pro 45, desceu para 2.000, autorizado elétrico, braço habilitado, 1-7-5-5, reduza a velocidade para 1-7-0 nós, tráfego presente está com 1-6-0 de grau de speed. Pois, está reduzindo. Tudo pronto. O Chanel 6327, táxi autorizado via Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 18-6. Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, celular 118-6, canal 6327. Então 3-1-4-5, boa tarde, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, então 3-1-4-5. Gente, agora tem mais alguns instantes para ingressar no pátio. Seria a posição já do Rafael? Confirme, por favor. Não, qual vai ser o box do Rafael? O 925 será o box 1, apenas aguardando a liberação do colega que está aí no 5 efetuando o pushback para eu ingressar o senhor no pátio principal, tá ok? 1-8-6-6. 2-6, obrigado, bom serviço. Eu, Oscar Bravo, prossiga. Torre, Salvador, eu vou no 755, número 2 de aproximação, boa tarde. Gol 1-7-5-5, boa tarde. Continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajustando 0-5. 6-5, já baixado e travado, vem comando de ar. Alfa Charlie Mais não recebo ainda seu modo Sky, somente o modo Alfa. Salvador Approach 8-5-4-8-8, somente a minha porta. 5-5-4-8-8, Cocker Dent, cleared, bom, among arrive, descend, for level 050, Kenneth 1015. Among arrival until 050, Kenneth 1015, 5-5-4 level 8. Alfa Charlie Mike, agora recebo passando 5.800 pés para 3 mil pés. Recebo, Alfa Charlie Mike. 1-9-2-5, atento ao Ocean Air, pode ir ingressando aí via Juliette, portão 1, tá ok? É, então, a dona Fulchanel, no nome dele. Charlie Mike, você contato de novo, avançando a atenção. 155, o portão previsto do senhor é o 05. O senhor teria condições de ingressar com segurança pro portão 05? Meu 3145 05? É, então, o senhor previsto, o portão previsto é o 05. O senhor tem condições de ingressar com segurança pro portão 05? Temos, aguardando a navegação de passar mais, 3145 O senhor na MA314, o senhor pode efetuar o pushback um pouquinho mais a retaguarda para possibilitar que o colega entre por 5, por favor? O senhor está passando aqui, eu acho que já dá para o gol passar. Afirmativo, eu gostaria que o senhor fosse um pouquinho mais para trás, porque o TAM vai para o portão, o senhor está saindo agora para o 5. Alô, Salvador. Com 399, aguarde, cópia. 7 litros direto, continue a aproximação da ponte 3 milhas. Tá ok, obrigada. 3145, pode prosseguir até o 5. Grata pela colaboração aí. Pode prosseguir, grata. 755, autorizado pouso, pistão na 0, vento de 130 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, gol no 755. Operação. 4 para o TAM, joga 151, 3 horas e 15, é o TAM na Recife. Comigo abatando, informa tráfego. 9 horas, 1 milha, mantendo 3 mil pés ao eco, 121. Agora recebo 3 mil pés. Tráfego a 9 horas. 1 milha. Tráfego virado. Desça para 2 mil pés. Reporte estabilizado. Localizou. Para 2 mil. Reporte Alfa Charlie. Na MA327, autorizado a alinhar e manter a pistola zero. Autorizado a alinhar e manter a pistola na 327. Gol no 075, após a passagem do Oceané via Juliette, você já pode ingressar ao portão 612. Gente, após a passagem do Oceané via Juliette, ingresso para o 0612, é o 075. Gol no 755, solo 227, livre à direita, chamando solo 1219. Oi, Ronaldo, 755, boa tarde. Oxiné 6327, cruzado linhagem, de decolada 10, vento de 130 graus com 9 nós, ajuste no 05. Usando a linha de circular, o 3, 2, 7, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, chegar um pouquinho mais pra frente pra poder liberar o pushback do azul, por favor. Obrigada. Azul 4198, pushback acionamento autorizado no 03, champrei de táxi. São 075, posição 062, né? Isso. Graças. Acionamento pushback web 5729 na Turo 2. Aguarde, 5729 é o número 2 no setor? Aguarde. 755, senhora me escuta? Eu escuto. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, 75, clear. Provável, Leda Bridge. 6327, saída da EL, subindo ao nível de voo 240, cruzar 2000, direto Leda. Cruzando 2000, direto Leda, 6327. Rogério Maica, seu 229, reporte para ingresso na final da 17. Sente autorizado, Alfa Charlie Mike, reporte na final de 2 milhas, Alfa Charlie Mike. Chanel 6327, decolou de 29, time controle 119, decimal 8. 231, boa tarde. Boa, parceiro 231, informação uniforme. Aguarde, é o número 3. Prepare a Momo, subida Momo. Prepare a subida Momo, 231. Postiné 6340, decolada 10, vento de 130 graus com 9 nós. Caramba. Tente manter ponto de férias, né, 6321. Gente, no 395, o desvio está autorizado na 040, após direto Duna. Papá, Alfa Charlie Mike, base pela direita, baixado e travado ao 90. Gente, Alfa Charlie Mike, autorizado a girar a base, reposta na final 2 milhas. Iniciando girando base, reposta na 2 milhas, Alfa Charlie Mike. Chanel 6300, Alé, manter pista na zero. 109, bordo. 3 horas, 109, copiado, Brasil 498, via Indy Alfa, ponte para 118,6, ajuste no zero, 105, bom voo, boa tarde. No 0, 105, 1015 agora. Web 5729, liberação retaguarda, coordenação veículo do solo, do Embraer da Azul, tá livre no 02, chame táxi. Gente, após o Azul, tá autorizado, 107 do Amaro. No 399, pronto, cópia. No 399, São Paulo, Congonhas, 3620, está autorizado, aerovia Pesulo 10. Desconsidere, Pesulo 10, prosseguir direto ao Pesulo 16. Após Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, e após conforme o plano, decola 10 com curva direita na subida da El, após Leda, e após voa direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepto eixo da aerovia Pezulu 16, aciona 5462, controle 119, decimal 35. Autoridade Colônia, 360, saída da El, Leda, bola da 10. Ono 9, decimal 8, corrigindo o gol no 399, chame pronto, push back no portão 07. Ono 9, decimal 8, para pronto o gol no 3217, para push back, para a mesa animação. Estação desce nível 060, chegada a Mari. Boa, ingresso na final no 7, vai para a parte final de 2 milhas. Ingressando na final da 1-7, portarei nas 2 milhas, agilizarei o tanto quanto possível, como eu estava a tanto. Charlie Mike, eu falo Fels 3-4, livre táxi até o Pátio 5. Com curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto, Vitória da Conquista, aciona 5503, controle 119.35. 5219, autorizado Vitória da Conquista no 200, decola da pista 10, curva direita após, subida Arbor após direto, transponder 5503 e controle de saída 119.35. Bate 3, chame pronto, 5219. 5219 também. 198, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceano 6321, decolado, saída Arbor. Boa, 6321, contato radar sobre nível 320, saída Arbor. Arbor autorizado, nível 320. O gol, por outro meio, top, top, para o treinamento, zero. Te aguarde, o 399 será o número 2 no setor. Aguarde, 99. Falou, M6729, na próxima tarde. Com 153 a bordo. 3 horas e 28, alterna Guarulhos. India Alfa, ponte espera 1186, ajuste 10, 15. Tem um bom voo e boa tarde, Web 5729. Mas era o tempo, India Alfa, ponte espera 186, tempo 729. Não, no 7 é o Papatango. Reportará reingressando, Romeu Papatango. Papão no 8, livre decolar, dá 10, vento no 40 graus, com 0 na África. Então vai prosseguir direto Dedor, após direto Zambi e após direto Wilpur. Decolada 10, curva esquerda após a decolagem na subida Momo, após Cogbu, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogbu e após direto Dedor. Aciona 5470, controle 119.35. Só corrijo o controle 119.8, por gentileza, parceiro 231 na remoto, chamei pronto, pushback 119.8, controle 119.8, controle. Salvador é o mundo nosso. Você toma senha de forma? Livre pouso na 10. Livre pouso 5488. Azul 4118, decolado aos 37, um controle 19.8, bom gol. 19.8, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4118. Cidade Azul 4118, contato radar sobre 360, saia da El. 360 da El, 4118. Leite 1395, desce para 3000, ajustado no 0 no 5. Vamos para pouso. Vamos para Papango, vai prosseguir na final, reduzindo, aguardando a autorização de pouso. Oceano 6327, chama o centro Recife, 1251, no secundário 33, decimal 25, bom voo. 1251, Papa Tango, vento 120 graus, com 0 nas, altímetro no 0 no 5, livre pouso na 17. Livre pouso na 17, o meu Papa Tango. Agora, 3 horas e 35, Guarulhos. OB 098. Gol. 12545, 12085, ligado, boa tarde. Copiado, táxi via parte principal, Indy Alpha, ponte espera 118.6, ajuste no 0.